Feliz sábado a todos. Sábado. Queridos, eu trouxe uma mensagem para vocês que diz assim, olha, é uma pergunta. Qual é a relação entre a salvação, o estilo de vida e o pecado? Abre aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Dá uma olhadinha no que a palavra de Deus nos diz, para a gente poder, essa manhã, dá um pontapé numa jornada de estudo da Bíblia a respeito do tema do nosso estilo de vida em relação à salvação que Deus dá para nós através da fé. Será que tem alguma relação entre uma coisa e outra? Será que não? Nós vamos conversar sobre isso essa semana toda. E hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito desse tema que eu anunciei para vocês. E assim com a Bíblia aberta, vamos orar então, para que Deus venha falar ao nosso coração. Senhor Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, obrigado, porque a Tua palavra está aberta nesta manhã, Pai. Senhor, Tu conheces o Teu plano para a vida de cada um de nós aqui na Igreja do Porto Novo e para essa igreja por completo. E nós pedimos que os Teus planos se cumpram para a nossa salvação, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça e o entendimento da Tua palavra nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa eu contextualizar vocês antes da gente ler. Acontece um fenômeno dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é algo muito importante de vocês compreenderem, que é aquilo que a gente chama de identidade adventista. O que é ser um adventista? E em geral, dentro da igreja, existem algumas vozes que elas pensam o seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma teologia, um entendimento da Bíblia que ninguém mais tem. Nenhum evangélico, nenhum católico, nenhum espírita, nenhum ateu, nenhum nada. A Igreja Adventista é singular na sua fé, a partir da Bíblia, do entendimento da Bíblia. E essas pessoas dizem que por causa disso, os adventistas devem viver, ter um estilo de vida completamente diferente das outras pessoas. Vocês entendem a questão? Se a gente tem uma mensagem diferente dos outros, nós não podemos viver igual os outros vivem. E muitas vezes, esse tipo de ideia acaba lançando sobre alguns uma ideia que é o seguinte: você tem que viver direitinho, ou você tem que ter um estilo de vida correto, X ou Y, para que Deus possa te salvar. Eles não dizem isso com essas palavras, claro, né? Você vai ganhar a tua salvação. Mas por detrás é isso que muitos acabam entendendo. Eu vou ganhar a minha salvação porque eu não vou no cinema, porque eu não como isso, porque eu não visto aquilo, porque eu não ouço essa música, porque eu não assisto televisão, ou porque eu não acesso esse site da internet, ou porque eu não faço isso ou aquilo. E por causa disso eu serei salvo. Esse é um pensamento que ronda alguns adventistas. Inclusive, esses dias no Facebook, um pastor adventista chamado Douglas Reis, ele colocou uma imagem assim no Facebook dele, dizendo assim: era uma imagem como se fosse o apóstolo Paulo, e ele faz uma pergunta assim: eu escrevi tanto a respeito do estilo de vida, para você dizer que isso não tem nada a ver com a salvação? Ponto de interrogação. Paulo escreveu sobre a forma como devemos viver. Devemos amar, perdoar, nos afastar dos vícios, dos pecados, disso ou daquilo. É o estilo de vida. E Paulo escreveu tanto sobre isso, e ele pergunta, né? Para você dizer que isso não tem nada a ver com a salvação? O que ele está querendo dizer por detrás disso? O que eu vivo, ou o meu estilo de vida, tem a ver com a minha salvação. Só que, peraí, qual é essa relação entre a salvação e o estilo de vida? E é isso que esse texto nos responde. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Dá uma olhadinha no que a palavra de Deus nos diz em resposta a essa pergunta lá do pastor Douglas Reis. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Texto maravilhoso, irmãos. E aqui se esclarece a pergunta do pastor Douglas Reis, que pode ser a pergunta de muitos de vocês. E vamos analisar de pertinho a resposta que a palavra de Deus nos diz. Com Paulo, usado pelo Espírito Santo aqui, ele nos diz algo importante. E o primeiro slogan que a gente pode escrever na parede dessa igreja é assim: salvação pela graça, mediante a fé. Ponto final. Essa é a verdade bíblica. E Paulo vai explicar essa verdade, e ele diz com todas as letras: essa salvação pela graça, mediante a fé, não vem de vocês. Não vem das obras de vocês, para que no fim de tudo, você não chegue no céu dizendo assim: eu louvo a mim mesmo, porque pelo meu estilo de vida, eu me salvei. Ninguém vai chegar no céu cantando esse cântico. Se alguém chegar no céu, vai chegar no céu dizendo assim: Senhor, eu te louvo, porque pela tua graça, o Senhor me salvou. Entende a diferença? E ele diz claramente: não vem de vós. Aí ele diz assim: nós somos obra dele, de Deus. Nós não somos obras de nós mesmos. Não somos nós que fazemos a nossa salvação. É Deus que faz a nossa salvação. E ele diz: criados em Cristo Jesus, com o objetivo. Qual é o objetivo? Para as boas obras. E aí ele diz: Deus preparou essas boas obras para que andássemos nelas. Agora entenda a metáfora do andar. O pastor Ezequiel está andando na rua. Andar são movimentos repetitivos. Uma perna, outra perna, uma perna, outra perna. Andar, então, é uma metáfora para aquilo que a gente faz repetidamente, continuamente, sempre. É a forma como a gente anda. É a forma como a gente vive. É o estilo de vida. E qual é o estilo de vida daquele que foi salvo pela graça mediante a fé? É as boas obras. Sempre andando em boas obras. Esse é o estilo de vida cristão, daquele que foi salvo pela graça mediante a fé. Por esse texto, a gente já pode concluir que se a salvação é pela graça mediante a fé e não vem de nós, então é correto afirmar que a salvação não é o resultado do estilo de vida. A salvação não vem do estilo de vida. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa: salvação é um dom de Deus. Sermos salvos é obra de Deus. Eu estou repetindo para ficar claro para vocês. Terceira coisa: a finalidade da salvação, que é um dom e uma obra de Deus, é tornar o homem que é cristão alguém que tem boas obras, que anda em boas obras, que tem um bom estilo de vida. E quando você compara uma informação com a outra, você tem que concluir duas coisas importantes. E elas são as seguintes: advogar ou defender que o estilo de vida não salva ninguém não pode se tornar uma maneira de aceitarmos a ausência das boas obras na vida daquele que foi salvo. Entenda o que eu estou falando. A gente diz aqui claramente: a salvação não vem do estilo de vida. E alguns pensam assim: oba, pastor, então eu posso viver no pecado, eu posso ter vício, eu posso ter um monte de coisa errada na minha vida. Por quê? Porque a salvação não vem do estilo de vida, certo? Alguns não poderiam pensar assim? Aí Paulo diz: não. De fato, a salvação não vem do teu estilo de vida, mas você não pode usar isso para justificar uma vida ímpia, onde não existem boas obras. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte: quando quando você admite a necessidade de ter um bom estilo de vida, isso não pode se tornar uma maneira de você tentar comprar a salvação como uma espécie de barganha com Deus. Você entende que você tem que ter um bom estilo de vida, certo? Você tem que andar em boas obras, mas você tem que evitar a tentação de pensar assim: eu vou ganhar a minha salvação pelo meu estilo de vida. Deus, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de comer essa comida para que o Senhor me salve. A gente começa a querer barganhar com Deus em nome do que a gente faz. E a Bíblia diz não. Nós não podemos comprar a Deus. Foi Deus que nos comprou. É diferente. E você pensa que esse é um problema pequeno? Não é. Grande parte do mundo evangélico vive como? Dessa forma, barganha com Deus. Senhor, eu faço para que o Senhor me dê. Senhor, eu dou tudo na fogueira santa de Israel para que o Senhor me dê em dobro depois. E você acha que é pouca gente que faz parte da fogueira santa de Israel? Não é pouca gente, não. É muita gente justamente fazendo isso que a Bíblia não permite a gente fazer, tentar comprar as bênçãos de Deus. Agora, por isso aqui só, a resposta da minha pergunta do título do sermão, pelo menos parte dela, já está oferecida. Qual que é a relação entre o estilo de vida e a salvação? O estilo de vida é o fruto da salvação e jamais pode ser a fonte da salvação. Ponto final. Essa é a relação entre o estilo de vida e a salvação. Você não ganha a salvação pelo estilo de vida. Já que você foi salvo, Deus muda a tua vida. E Deus salva o viciado em cigarro e transforma ele numa pessoa que não fuma. E Deus salva o mentiroso e transforma ele numa pessoa que não mente. E Deus salva o transgressor do sábado e transforma ele numa pessoa que guarda o sábado. Não é o caminho inverso. Eu tenho que guardar o sábado para me salvar. Eu tenho que parar de fumar para me salvar. Eu tenho que fazer isso para me salvar. É o contrário. É Deus me salva para me dar poder para mudar a minha vida. Agora, será que eu posso acabar o sermão? Mandar todo mundo embora? Ainda não. Deixa eu dizer para você algumas coisas muito importantes, queridos. Quando a gente fala de salvação e de estilo de vida, nós estamos falando de universos muito amplos, coisas muito grandes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Salvação e estilo de vida são duas ideias cheias de meandros e labirintos, cheias de verdades diretas, mas também de enigmas complexos. Quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de algo que tem a ver com Deus, porque Deus é o Salvador. Quando a gente está falando de salvação, nós estamos falando de Satanás, porque Satanás é aquele que quer impedir a salvação. São coisas amplas, coisas grandes que você tem que parar para pensar na tua vida. Quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de pecado. Porque nós precisamos ser salvos do quê? Do pecado. Portanto, quando a gente fala da salvação, a gente também está falando da lei de Deus, que é o contrário do pecado. É o amor, é a verdade, é a vontade de Deus. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de justificação, de santificação, porque é isso que a gente precisa. Precisamos de uma experiência de fé com Deus e precisamos melhorar, ser santificados, crescer. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Salvação tem a ver com batismo. Olha só, salvação tem a ver com fé, salvação tem a ver com graça, salvação tem a ver com a volta de Jesus. Você percebe que dá para fazer 15 semanas de oração só sobre o tema da salvação. Verdade ou não é? Então, quando a gente fala de salvação, é uma coisa grande, não é uma coisa pequena. Outra coisa, estilo de vida. Irmãos, estilo de vida tem a ver com a vida, tem a ver com tudo. E eu queria levar vocês a pensar algumas coisas. Do estilo de vida de vocês, você costuma respirar pelo diafragma? Ih, pastor Ezequiel, Eu nem sei o que é diafragma, nem sei o que é respirar pelo diafragma. Eu sei que eu respiro, eu puxo o ar e solto o ar. Agora, estilo de vida tem a ver, inclusive, com a forma como você respira. Eu vou dar um exemplo simples para você saber se você respira pelo diafragma ou não. Quando você puxa o ar, o que é que você estufa? O peito ou a barriga? Se você estufa o peito, você não respira pelo diafragma. Mas se você estufa a barriga, você respira pelo diafragma. O correto é a gente respirar, puxar o ar pela barriga, não pelo peito. É o contrário do que a maioria faz. Isso melhora a oxigenação no cérebro e mil coisas. Para cantar, para falar. Pessoas que respiram pelo diafragma têm uma potência de voz maior do que aqueles que puxam. Perceba assim, ó, se você puxa o ar no peito, você puxa pouco ar. Mas se você puxa o ar pela barriga, você consegue puxar muito mais quantidade de ar. E aí você expira fazendo o movimento inverso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, tá? Existem alguns exercícios que eu posso ensinar para vocês aprenderem a respirar pelo diafragma. Mas Ezequiel, estilo de vida tem a ver até com a forma como eu respiro. Mas tem muito mais. Quando você coloca uma colherada de arroz e feijão na tua boca, quantas vezes você mastiga antes de engolir? Pensa você na tua vida. Olha só, os especialistas dizem que o ideal da gente mastigar antes de engolir cada porção de qualquer comida que você comer é em torno de 50 vezes. Bota lá uma colher de comida na boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50 vezes e engole. E aí eles dizem assim, por quê? Teu estômago não tem dente para triturar a comida. Se você não mastiga bem para engolir, tu vai ter problema com prisão de ventre, e etc, e etc, e etc. Tu pode estar aí nervoso, bravo, por quê? Porque tu não mastiga. Estilo de vida tem a ver com a forma como a gente mastiga a comida? Olha que coisa interessante. Agora, tem muito mais. Não é só questão de mastigar 50 vezes. Tá, você mastiga, mas mastiga o quê? O que é que tu come? Tu come carne, tu come alface, tu come feijão, tu come arroz, tu come chocolate, tu come doce. O que é que tu come? Percebe? É o estilo de vida. O que é que você faz na sua vida? Você bebe água? Quanto de água? Um copo por dia? Meio copo? 15 copos? Metade do Oceano Atlântico por dia? Tem a ver com o estilo da tua vida. Como é que tu faz? Como é que tu vive? Você faz exercício? Você é sedentário? Tu tira aí meia hora, uma hora por dia para caminhar, andar de bicicleta, fazer uma academia, jogar um futebol, fazer alguma coisa com teu corpo? Ou tu não faz nada? Tu vive sentado e etc. É estilo de vida. O que mais? Quais são os seus hábitos de higiene? Você escova os dentes, passa fio dental quando escova os dentes, escova só o dente ou escova a gengiva também. Isso é estilo de vida. Inclusive, se você não escovar a tua gengiva, mais cedo ou mais tarde tu tem problema com a gengiva. Fica com mau hálito e pode dar problemas gerais na tua boca. É o teu estilo de vida. Tu pode ficar doente por causa de um mau estilo de vida. Olha só, olha quanta coisa. Outra coisa, você assiste televisão? Quanto tempo? Que tipo de programa? Assiste futebol, assiste novela, assiste alguma coisa na Rede Globo, na Record, na Novo Tempo. O que que tu assiste na televisão? Tem a ver com o teu estilo de vida. Você joga videogame? Tem alguém que gosta de videogame? A minha geração é uma geração que gosta de videogame. Eu não gosto. Eu parei de jogar videogame, eu era adolescente. Mas tem muita pessoa da minha idade que ainda joga videogame. Que gosta. Jogo X, jogo Y, jogo de luta, jogo de carro, jogo de corrida, jogo sei lá do quê. E você? Videogame faz parte do teu estilo de vida? Computador, celular, joguinho, blá blá blá? Para pensar. Você gosta de filme? Que tipo de filme que você gosta? Você gosta de comédia, de aventura, de ação, policial, terror? Você vai no cinema, inclusive, ver filme? Estilo de vida. Tudo tem a ver com a nossa vida, com o que a gente faz. Você trabalha? Qual que é o tipo do teu trabalho? Teu trabalho é sentado, teu trabalho é em pé, teu trabalho é braçal, ou teu trabalho é intelectual, é um escritório? Ou qual que é o tipo do teu trabalho? É o teu estilo de vida. Você estuda? O que você estuda? Quanto tempo você estuda? Você se dedica aos estudos ou não? É o teu estilo de vida. Você é casado? Caso você for, quais são os hábitos sexuais? Como é que tá? Tá bem? Não tá? Estilo de vida. Você ganha algum salário? Você tem alguma aposentadoria ou pelo menos uma mesada que alguém te dá, o teu pai, tua mãe? Como é que tu gasta o teu dinheiro? É o teu estilo de vida. O que, que você valoriza a ponto de pegar o teu dinheiro, 20 reais, 50 reais, 1.000 reais, 15 mil reais, ir lá e comprar um carro, e comprar uma televisão, e comprar um jogo, e comprar sei lá o quê? Certo? É o estilo de vida, é a forma como você gasta o teu dinheiro. E eu poderia dizer 1.000 coisas mais, só para dar alguns exemplos para vocês. O que, que é estilo de vida? É tudo o que a gente faz. E eu volto a perguntar a vocês, qual é a relação entre a salvação e o estilo de vida? E agora você percebe o seguinte, responder essa pergunta de uma forma assim geral é fácil. O estilo de vida é o resultado da salvação. Amém. Agora, quando você vai para as questões específicas, se torna um pouco mais difícil. Por exemplo, se você não mastigar a comida 50 vezes antes de engolir, você não vai ser salvo. Calma, pastor. Agora eu pego o estilo de vida, digo para você que você tem que mastigar 50 vezes antes de engolir a comida, e se você não fizer, a ira de Deus estará sobre você. Percebe que a coisa é complicada? Agora, eu dei um exemplo bobo, né? Agora, tem gente usando outros exemplos. Se você vai no cinema, se você ouve música tal, se você joga videogame tal, se você assiste futebol, se você assiste novelas... Peraí, qual é essa relação entre a salvação e o estilo da nossa vida? Eu poderia dizer para vocês que uma leitura superficial do texto que nós lemos, de Efésios 2, versos 8 a 10, pode dar a impressão para alguns de que o cristão verdadeiro só tem boas obras no estilo de vida, certo? Salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, mas Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas. Então, aparentemente, o cristão só tem boa obra no seu estilo de vida. Mas será que isso é verdade? Será que o cristão é aquele que vive acima da humanidade? Todo mundo gosta de futebol, vai ver a Copa do Mundo. O cristão vai ajoelhar no milho e orar. Aos 90 minutos do jogo, o cristão está lá olhando, Senhor, eu não quero aquele jogo, Senhor, abençoa esse povo, essa idolatria nesse país, esse monte de desvio de dinheiro, Senhor, tem misericórdia. E enquanto o povo vai estar vendo o jogo, você vai estar orando assim lá, porque você é um cristão, tu não pode ver o jogo, teu estilo de vida. E alguns pensam esse tipo de coisa. O cristão vive acima da humanidade, ele não gosta do que os outros gostam. Ele é um ser exemplar, praticamente sem cometer erros. Inclusive, o cristão deve ser aquele que, em tese, poderia orar. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. E não ser repreendido por Deus. O cristão tem que ser melhor do que os outros. O cristão é bom e o resto é ruim. Em tese, é mais ou menos essa a conclusão. Mas a verdade, irmãos, é muito mais intrigante do que a gente imagina. Agora eu queria adicionar à discussão entre salvação e estilo de vida a ideia do pecado. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz assim, e você vai pôr o nome da criança de Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Salvação existe para quem é pecador. Entende o que eu estou falando? A salvação existe para quem é pecador. A salvação não existe para quem não é pecador, senão não tem salvação para ninguém. Tá bom? Agora, existe uma ideia que é a seguinte. Justificação. E esse tema você pode ter um pouco de medo dele. Uma palavra difícil, uma palavra esquisita... Você não costuma ouvir falar de justificação muito aí na tua vida por aí, né? Mas não fique com medo. Tente entender uma coisa importante. A justificação é uma realidade central na experiência da salvação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Tito capítulo 3, versos 5 a 7. E a gente precisa estar atento ao que a palavra de Deus nos diz. Gastar um tempinho estudando a Bíblia, mas essa manhã, pela graça de Jesus, você vai sair dessa igreja entendendo algumas coisas muito importantes para a tua vida, para o teu estilo de vida, para a tua salvação, porque eu creio que vocês não estão aqui à toa. Deus está abençoando, Deus está mostrando a verdade da Bíblia para vocês, Então vocês têm que ter força para entender, para estudar e, acima de tudo, para crer e praticar a vontade de Deus, tá bom? Agora olha só o que a Bíblia nos diz. Tito capítulo 3, versos 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo, em Efésios, diz: salvos pela graça. E aqui ele usa a expressão justificados por graça. Ou seja, justificação e salvação acontecem da mesma forma, uma faz parte da outra. Quando você é justificado, você está salvo. E ele diz: nós somos justificados não é pelas boas obras, mas é porque o Espírito Santo nos renova e nos regenera e nos transforma e nos abençoa e muda a nossa vida, e assim nós somos justificados pela graça. Volta um pouquinho, Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só uma outra ideia que Paulo também usa, que vai complementar a ideia da salvação pela graça mediante a fé. E agora Paulo nos diz assim, Romanos 5, verso 1: justificados, pois, mediante o quê? Mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé. Justificados por graça, justificados pela fé. É isso! Essa é a resposta. E Paulo, ele promete a glorificação para quem for justificado. Ele diz: aqueles a quem Deus justificou, a esses glorificou. Romanos 8, verso 30. É isso que Paulo diz. Se você for justificado, você pode ter a esperança de um dia ter um corpo glorioso, que não adoece e não morre nunca mais. E quando você tiver um corpo glorioso, que não adoece e não morre nunca mais, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser perfeito para sempre ao lado de Jesus Cristo. Você vai ter a vida eterna. E como é que você ganha essa vida eterna? Mediante a fé. Não vem de vós. Não é obra humana. Entretanto, existe algo que complica a nossa vida dentro da ideia da justificação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Existe algo que nos complica e vai nos lançar na necessidade de estudarmos a Bíblia. Porque até agora está tudo muito bonito, muito fácil. Tudo é pela fé, não tem nada a ver com a nossa vida, é só eu acreditar. E agora eu sou justificado, eu vou ser salvo. Aleluia! Mas agora tem um elemento que complica a nossa vida. Gálatas 2, versos 16 e 17. Paulo diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Porém, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Irmãos, eu não sei se você gosta da forma como Paulo escreve. Talvez você não goste muito. Tem gente que acha Paulo assim muito filosófico, muito maluco. Ele repete as coisas mil vezes, né? Somos salvos pela graça. Ó, e não é pela lei, viu? Porque se fosse pela lei, não ia ser pela graça. Paulo, ele fica se repetindo para tentar fazer você entender de uma vez por todas que não é pelo que você faz pela lei, é pela graça de Deus. Paulo está desesperado para que você entenda isso. E ele está repetindo isso até a morte. Não é pela lei, é pela fé. Não é por você, é por Deus. Só que acontece algo interessante. Ele diz, o homem não é justificado pela lei, o homem é justificado pela fé, e ele diz, nós temos crido em Cristo. Ou seja, nós temos fé em Cristo. E ele diz, mas nós mesmos também fomos achados pecadores. Será que o pecado pode fazer parte do estilo de vida daquele que foi salvo? A gente tende a responder a essa pergunta como? Não! Não pode ter pecado no estilo de vida de quem foi salvo! Mas como é que Paulo responde? Existe pecado no estilo de vida de quem foi salvo. E aqui gera-se um problema que nem sempre é tão fácil da gente resolver. Agora vamos partir do óbvio. Por que a gente precisa ser salvo? Porque a gente peca. Ponto final. Então a gente começa do começo. Somos pecadores e por causa disso precisamos ser salvos. E justamente porque somos pecadores é que a salvação não vem de nós. Porque eu não consigo merecer a salvação. Eu tenho problemas, pecados, dificuldades. Agora, aqui você precisa entender uma diferença que a Bíblia faz. Abre a sua Bíblia, os últimos dois textos que nós vamos ler. 1 João capítulo 3. E você vai entender uma diferença muito importante para a tua vida. E você vai analisar a tua vida em relação a isso que nós vamos ler hoje. E nós vamos terminar. Você precisa fazer a diferença entre ter o pecado como um estilo de vida ou cometer pecados e errar em algum ponto do seu estilo de vida. E uma coisa é completamente diferente da outra. Dá uma olhadinha. 1 João capítulo 3, verso 4 a 6, a Bíblia diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não existe pecado em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Todo aquele que vive pecando. Aqui, João fala de alguém cujo estilo de vida é o próprio pecado. Esse é o estilo de vida. E eu poderia dizer para você, por exemplo, uma pessoa que vive do crime, ela vive de assaltar, ela vive de matar, ela vive de destruir as famílias através do tráfico de drogas, ela vive através do pecado. O pecado é o estilo de vida dela. Da mesma forma como você todo dia acorda e escova os dentes, todo dia ele acorda e embala cocaína para vender. Entende a questão? É o estilo de vida da pessoa? Ela vive no crime? Ela vive no pecado? Eu dei o exemplo aí das drogas, mas poderia dar outros exemplos. Tem pessoa que vive na mentira. Tem gente que vive na imoralidade sexual. Não passa um dia sem pornografia, sem prostituição, sem sei lá o que que esse mundo oferece. É uma vida no pecado. O estilo de vida dela é o pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum cristão salvo pode ter o pecado como seu estilo de vida. Nenhum cristão salvo pode viver em pecado. Essa é a verdade. E essa é a verdade, não é para colocar medo em vocês, é para colocar a verdade no coração de vocês. Não se iludam com o pecado. Não façam do pecado o estilo de vida. A condenação aguarda aqueles que fazem do pecado o seu estilo de vida. A Bíblia diz assim: fora ficam os cães, todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Vão ficar de fora. Não vão ser salvos. Vão se perder. Mas olha só o que eles fazem. Amam e praticam o pecado. Seja ele qual for. Nesse caso, o pecado da mentira. Mas pode ser o pecado da feitiçaria, do adultério, da maldade, da fofoca, do assassinato, da idolatria, sei lá do quê. Cada um tem os seus pecados. Mas se você ama o pecado e vive em pecado, você vai se perder, a menos que você se entregue a Jesus e mude de vida. E quando Jesus muda a tua vida, você não vive mais no crime, você não vive mais na mentira, você não vive mais no adultério, você não vive mais escravizado pelos vícios, maldades e pecados desse mundo. Agora surge uma outra pergunta: será que o cristão não peca? Não erra em nada? Volta para o capítulo 1 de 1 João, versos 8 e 9. Eu vou, por exemplo, ilustrar isso com a minha vida. Eu não nasci num lar cristão. Eu vivi muito longe de Deus. Em certa época da minha vida, qual que era o meu estilo de vida? Era o estilo de vida do rock and roll, da noite, das drogas, da mulherada, etc, etc, etc, etc. Esse era o meu estilo de vida. Eu fazia isso todos os dias. Eu era músico, ganhava dinheiro, tocava, fazia, tal, tal, tal, tal. Esse era o meu estilo de vida. Ia dormir 4 horas da manhã, acordava meio-dia, pois todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda-feira, qualquer dia. É o estilo de vida da pessoa. Aí, o que aconteceu? Jesus entrou na minha vida pela Bíblia. Jesus entrou na minha vida pelo Espírito Santo. Jesus iluminou meu coração e transformou a minha vida. Hoje, eu não vivo aquele estilo de vida. Hoje eu sou um pastor, hoje eu prego, hoje eu amo as pessoas, hoje eu não tenho vícios X ou Y que eu tinha antes no passado. Então, se você olha para a minha vida no passado e hoje, você pode dizer o quê? Existe uma grande diferença, uma grande mudança. Mas será que eu não peco por causa de todas essas mudanças? Dá uma olhadinha. 1 João capítulo 1, versos 8 e 9, a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém pode dizer que não tem pecado? Não. Pastor Ezequiel, por mais que ele tenha um bom estilo de vida, por mais que ele tenha sido uma pessoa transformada, por mais que ele não mais viva no pecado, ainda é um pecador. E nessa hora, algumas pessoas ficam muito confusas. Ezequiel, não estou entendendo nada disso, Ezequiel. Que coisa maluca é essa, Ezequiel? Eu achava que o pecado ficava lá no passado, agora era só boas obras. Agora, se eu ainda tenho pecado, o que diferencia a minha vida pecadora da vida do traficante, do assassino, do ladrão, do mentiroso? Será que não tem diferença? E aqui eu quero apontar uma coisa muito importante para vocês. Paulo era um verdadeiro cristão e Deus transformou a vida de Paulo. E chega uma hora que ele diz assim: olha, no meu coração eu quero o bem. Se for fazer o que eu quero, eu não quero errar, eu quero amar a todos, eu quero ser fiel a Deus de forma perfeita, eu quero fazer o bem. E aí Paulo diz assim: porém, eu percebo na minha vida uma lei, que é a lei do pecado e da morte. E muitas vezes, querendo fazer o bem, eu não consigo. Mas muitas vezes, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Agora entenda a diferença. O que é viver no pecado? É querer o pecado e fazer o pecado. E tem muita gente que quer o pecado e vive no pecado. Agora, o cristão foi salvo por Jesus. Foi transformado por Jesus. E Jesus mudou a vida do cristão. Mas tem uma coisa. Existem algumas áreas da nossa vida que a gente erra, mas sem querer errar. É diferente. Talvez você queira ser uma esposa perfeita. E nunca ficar bravo com o seu marido, nunca reclamar, nunca fazer algo que chateie ele, que entristeça ele. Mas você consegue ser a esposa perfeita? Querer é fácil, não é? Mas e ser? Tu não consegue. Você talvez gostaria de ser um cristão ou uma cristã que não comete erros. Mas você não comete erros? Claro que comete. Agora entenda a diferença. Paulo não está dizendo: eu quero pecar e eu peco e pecado é normal e vamos para o céu mesmo pecando. Não é o que Paulo diz. Paulo diz: eu peco, mas eu não quero pecar. E se você se identificar com Paulo, eu posso dizer para você que existe perdão e purificação para os seus pecados. E a Bíblia diz: se você confessa os seus pecados, você recebe perdão e purificação. E eu quero propor uma verdade para vocês. Confessar pecados faz parte do estilo de vida do cristão. Estilo de vida não é só fazer tudo certinho. Estilo de vida é se arrepender e confessar o pecado quando não faz tudo certinho. E isso tem que fazer parte do teu estilo de vida. Se você cometer um erro todo dia, você tem que orar por ele todo dia. E não desista de orar. Eu garanto a você, Deus muito menos vai desistir de te perdoar e de te salvar. E o diabo quer o quê? Que a gente não ore, para que a gente não seja perdoado. Agora, entenda uma coisa também. Chega uma hora que determinados pecados exigem que ou você pare de fazer aquele pecado, ou você para de orar. Imagina o seguinte, imagine que você tem o vício do cigarro. Por alguma circunstância da tua vida, você conheceu o cigarro, você se viciou, e agora você está aprendendo a Bíblia, e você está aprendendo que Deus perdoa o pecado que você confessa, pela graça dele. Só que você tem o vício. Aí você fuma, joga fora o cigarro, e diz assim: Senhor, me perdoa, Pai. Sabe o que Deus responde? Eu perdoo. Só que tem uma coisa, irmãos. Você faz isso hoje, daqui 10 minutos você fuma de novo, e você ora a Deus de novo: Senhor, me perdoa. E Deus perdoa de novo. Só que tem uma coisa: e se você fuma 80 cigarros por dia? Será que você vai orar pedindo perdão por cada um deles? Chega uma hora que você cansa de pedir perdão, porque na verdade tu não está arrependido de fumar, certo? Você está só tentando cumprir um ritual. Eu fumo, Senhor, me perdoe porque eu fumei. E vai embora, depois fuma de novo. Senhor, me perdoe porque... Não tem arrependimento. E quando você ora sem arrependimento, eu tenho uma péssima notícia para você. Você vai parar de orar. Porque o ser humano não aguenta ficar pedindo perdão pelo que ele não se arrepende. Agora, se você tem o vício do cigarro e você ora a Deus com verdadeiro arrependimento, você pode errar ainda? Pode. E você vai continuar pedindo perdão? Vai. Mas uma coisa eu te digo: mais cedo ou mais tarde, Deus vai tirar o cigarro da tua vida. E sabe por que eu posso dizer isso com certeza absoluta? Porque Deus fez isso por mim. E não foi só por mim, não. Os primeiros cigarros que eu fumei na minha vida, eu devia ter 9, 10 anos de idade. Dá uma olhadinha nas crianças que vocês conhecem com 8, 9 anos de idade. E pense no pastor Ezequiel fumando um cigarro. Eu fumei muito, durante muitos anos. Quando eu conheci a Jesus, eu tive que pedir perdão para Ele, e eu pedia perdão: Senhor, me perdoa, me transforma, tira isso da minha vida. Mas chegava meia hora depois, errava e fumava de novo. E aquilo fazia parte do meu estilo de vida. Mas eu tomei uma decisão: Senhor, eu não vou desistir de orar. Sabe o que eu posso dizer para vocês essa manhã? Vai fazer quase 10 anos que eu não fumo mais. Amém. Ah, é porque eu sou melhor que os outros, eu vou ser salvo porque eu não fumo, agora eu vou ganhar minha salvação. Não. Jesus me salvou primeiro, para depois mudar a minha vida. E Jesus pode mudar a vida de todos os seres humanos. O pecado não impede a salvação do cristão, se o cristão tem a Cristo. E através de Cristo nós recebemos salvação pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O cristão é uma obra de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Um mundano, ele pode ter o pecado como seu estilo de vida, mas ele pode fazer o bem de vez em quando. Pensa num traficante. Ele vive matando, roubando, vendendo droga, destruindo as famílias. É o estilo de vida dele. Mas de vez em quando ele pode pegar 10 mil reais, ir lá na favela e consertar o barraco de uma mulher lá que está precisando. Ele está fazendo uma coisa boa ou não está? Sim. Mas de onde que vem esse 10 mil reais? Do crime, do pecado. Então entenda, o mundano, ele pode viver em pecado e fazer o bem de vez em quando, certo? O cristão é o contrário. O cristão não vive em pecado, mas infelizmente, de vez em quando, comete algum erro. Entende a diferença? O maldoso vive em pecado e de vez em quando faz o bem. Nós devemos viver fazendo o bem e, infelizmente, de vez em quando, a gente tem que reconhecer que a gente erra. E quando a gente erra, a gente volta aos pés da cruz. E a gente clama misericórdia da parte de Deus. A gente ora, a gente se arrepende, a gente quer mudar. E nós estamos num processo de santificação que não chega ao fim nesta vida. Por quê? Porque o pecado não chega ao fim nesta vida. Nós não nos tornamos pessoas sem pecado antes da glorificação. Agora, eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: infelizmente hoje, alguns que concentram-se nessa relação entre a salvação e o estilo de vida não mais se concentram na questão do pecado, que é tão claramente revelado na Bíblia. Mas eles começam a se concentrar em coisas mais obscuras que a Bíblia não fala. Tem muita gente dizendo que o estilo de vida cristão é o vegetarianismo, é não ouvir música com bateria ou músicas mundanas, sei lá o que é música mundana, o que é música de extraterrestre. Eles pensam que estilo de vida é não ir no cinema. Estilo de vida é você não usar esmalte, batom. Estilo de vida é não jogar videogame. Sabe, esse tipo de coisa? E aí a gente começa a perceber o seguinte: eles começam a se concentrar no que a Bíblia não diz. E qual é a razão por detrás disso? Claro que é verdade que essas pessoas, elas buscam fundamentar as suas ideias na Bíblia. E em geral, o que eles fazem? Eles pegam alguns textos e torcem esses textos até sair o que eles querem. E aí agora a Bíblia está condenando esmalte, sabe? A Bíblia condena o que é mal. Ah, então o esmalte é mal. Então torce a Bíblia até dizer o que eles querem dizer. Entretanto, eles acabam ignorando muitos outros textos da palavra de Deus que negam suas afirmações e as implicações do que eles afirmam. Porque agora, se a mulher usa um esmalte, volta-se aquele terrorismo, né? Você não vai ser salva. Entretanto, irmãos, eu já percebo que talvez isso possa incomodar alguns de vocês. Porque de fato a Bíblia não fala de esmalte, mas a Bíblia fala que o que deve ornamentar a nossa vida não é exterior, mas é o coração. E aqui a gente começa a perceber como que é complicado, né? A gente transpor para o nível prático e externo aquilo que é interno e espiritual, segundo a palavra de Deus. Porque em nome dessa coisa de que o esmalte é pecado, eu posso dizer que usar lenço assim é pecado. Eu posso dizer que usar uma gravata é pecado. Eu posso dizer que usar uma roupa assim do jeito que alguns de vocês estão usando é pecado. Porque você está o quê? Ornamentando o seu exterior. Você percebe que esse argumento serve para qualquer coisa? Basta eu querer que sirva? E agora eu começo a amarrar um fardo em cima dos outros. E quando a gente pede a base na palavra de Deus, cri cri, não existe. E é nessas questões que muitas vezes as pessoas se concentram. E briga dentro da igreja por causa disso, daquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aquilo que a Bíblia revela, a gente ignora. E aquilo que a Bíblia não revela, a gente quer colocar como cavalo de batalha. Essa semana, irmãos, nós vamos conversar sobre tudo isso. Eu vou falar com vocês sobre modéstia. Pensa que eu estou liberando qualquer coisa não, viu? Algumas que de vez em quando ficam felizes quando ouvem esse tipo de ideia, né? Analisem o coração. Tem vaidade no coração? Isso vai se manifestar por fora. Seja através do esmalte ou não esmalte. Seja através de joia ou não joia. Seja através de roupa ou qualquer tipo de roupa. Porque o problema está onde? No coração. Agora, ninguém deve ter o seu coração julgado em nome de padrões que a Bíblia não traz. Se alguém se olhar para mim e dizer, Ezequiel, você está com terno e gravata, você é um pecador mundano que quer aparecer, quer ser melhor que os outros, porque de fato a maioria não usa terno e gravata, vocês vão concordar comigo. E alguém pode usar esses mesmos argumentos que usam contra as mulheres para dizer contra quem? Contra o pastor. E agora julgam a minha vida, o meu coração, o meu ministério, em nome do terno e da gravata. Eu sou um mundano, eu quero me aparecer, eu sou vaidoso, meu estilo de vida não é coerente com a salvação, e blá, blá, blá. Vejam até onde isso vai chegar. A pregação do estilo de vida como porta para a salvação se tornou, na verdade, a porta de entrada para uma forma de piedade sem o poder da verdade. Porque é doutrina de homens. Porque no fim de tudo, se você obedecer o que esse pessoal do estilo de vida manda, você vai ter uma vida aparentemente boa. Você não vai usar joia, esmalte, batom, roupa X ou Y, você não vai ouvir música com bateria, música do mundo, você não vai jogar videogame, você não vai ter televisão, você não vai entrar na internet, você não vai no cinema, você vai viver uma vida assim totalmente diferente do que as pessoas do mundo, né, e do geral vivem. E aí você vai poder bater no peito e dizer assim: eu sou melhor do que os outros. A forma da piedade, mas por dentro a gente está julgando, criticando, não só os de fora, os de dentro da igreja também. E agora eu tenho a forma da piedade, mas o amor e a fé passaram longe de mim. Em nome do estilo de vida. Percebe por que é importante a gente tratar sobre esse tema? Eu não quero dizer para vocês que a gente pode ter o estilo de vida do pecado. Espero que eu tenha deixado isso bem claro para vocês. Eu sou contra a vaidade, eu sou contra o orgulho, tudo que for pecado. Mas a gente tem que pensar com seriedade nos moldes da palavra de Deus. E eu quero terminar essa mensagem oferecendo a todos vocês a oportunidade de experimentarem o poder da verdade. E sabe qual é o poder da verdade? Salvação pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós. Não torne a religião uma forma de você ganhar a salvação. Venha para essa igreja não para ganhar a salvação. Venha para essa igreja para louvar a Deus que já te deu a salvação. E quem sabe você vai vir mais feliz. E quem sabe você vai vir com um espírito mais leve. Não para julgar e criticar a irmã, o irmão, o pastor, o ancião, sei lá quem. Mas você vai vir aqui para estar em comunhão com os irmãos, louvar a Deus e ser um instrumento para pregar a mensagem. Porque essa igreja é um instrumento para pregar a mensagem. Tanto é verdade que vocês mesmos são frutos dessa pregação. De que Deus vos ama. De que Deus vos salva. De que Deus recebe vocês onde vocês estão, mas transforma a vida de vocês. E eu sei que vocês são provas vivas de que Deus faz isso. Porque senão, eu creio que estava todo mundo dormindo até agora lá em casa. Não tinha ninguém aqui dentro dessa igreja. Verdade não é? A gente tem outras coisas para fazer, não precisamos vir aqui não. Se a gente vem, é porque Deus nos traz. E se Deus nos traz, é porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, é porque Ele nos salvou. E se Ele nos salvou, nós podemos celebrar isso essa manhã. Não porque a gente não erra, mas porque Ele não erra. E porque Ele não errou, você tem salvação pela graça, mediante a fé. E isso não vem de você. É bonito saber disso, não é verdade? Eu entendo que essa manhã é uma manhã de decisão. E em geral, quando a gente pensa em decisão, a gente pensa em quem não é batizado e precisa ser batizado. Inclusive, tem alguém aqui que precisa ser batizado? Que ainda não foi? Deixa eu ver as mãos. Vocês estão se preparando? Deus abençoe. Confirme a fé de vocês, a decisão. Essa é a melhor decisão do mundo, especialmente por serem jovens, tá? Hoje em dia, os caminhos dos jovens aí estão cheios de coisa que não presta. Parabéns pela decisão de amar a Jesus, seguir a Jesus. Não desistam. Mas o apelo não é só para esses dois. O apelo é para todo mundo. Para a gente desistir de comprar a salvação e aceitar a salvação como um dom. Desistir dessa jornada em glória de tentar comprar a Deus. Mas o apelo essa manhã é: quem quer agradecer a Deus porque Deus comprou a tua vida, coloque-se em pé. Faça a tua oração pessoal. Agradeça a Deus e diga: Senhor, eu agradeço porque eu não comprei a salvação, mas o Senhor comprou a salvação por mim. E eu quero essa salvação. Eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a vida eterna. Eu quero um estilo de vida novo que honre e glorifique o teu nome. Peça para Deus entendimento sobre o que, que Deus quer para a tua vida, sobre a tua roupa, sobre a tua alimentação, sobre exercício físico, sobre televisão, internet, videogame, ou sei lá mais o que exista na tua vida. Ore ao Senhor, entregue-se a Ele, e Ele vai fazer tudo por você. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Oremos. Pai do céu, obrigado pela oração de cada um nesse instante que sobe ao teu trono da graça, Pai. Nesse momento existem pessoas agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é e fez e faz na vida delas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Senhor. Nesse momento, Pai, existem pessoas lutando para descobrir qual é a tua verdade, qual é a tua vontade para a vida delas. O Senhor quer que alguém aqui tire alguma roupa que tem usado, que tem servido como pedra de tropeço, que tem sido vaidade, que tem sido coisas ruins. Por favor, Pai, toque no coração dessa pessoa, Senhor. Também, Pai, alguém está procurando saber qual é a tua vontade em relação ao dinheiro, à sexualidade, ao namoro, ao casamento, em relação a tantas coisas do mundo, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê a direção para todos os pontos da nossa vida, Pai. Senhor, nesse momento, nós pedimos que a Tua obra de salvação venha a ser realizada na nossa vida através da fé, Senhor. Nós não podemos e não queremos comprar a salvação, mas nós aceitamos ela em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, abençoa a igreja do Porto Novo, por favor. Abençoa a sua liderança, o pastor Adilson, o ancião. Também cada líder, professor de escola sabatina, cada pessoa que ajuda nessa igreja, que cresça e seja abençoado por Ti, Senhor. Também as pessoas que tomaram a decisão do batismo, que muito em breve possam ser batizadas para terem seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Nós que já fomos batizados, pedimos que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim e assim conhecermos a Tua salvação, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.